Então vem, senta no meu colo, tudo bem. Bebe do meu copo, você tem aquilo que eu adoro, baby. Pra me entorpecer, deixa eu usar você, a droga que eu gosto. Senta no meu colo, tudo bem. Bebe do meu copo, você tem aquilo que eu adoro, baby. Pra me entorpecer, deixa eu usar você, a droga que eu gosto. Você é a droga que eu gosto. Você é a droga que eu gosto. Você é a droga que eu gosto. Dona do baile de Beri Night Campari, sereia dos sete mares, a bordo no freestyle. No estilo bandido, do jeito que ela gosta. Falo no ouvido, aceita minha proposta, então vem, que a noite é nossa. Ela é um perigo, eu invisto na aposta. Sei que eu não sou o cara certo que seu pai quer, mas nem penso nisso, seja o que Deus quiser. Pois a noite é uma criança, o corpo dela guia o ritmo da dança. Ela na mó vibe, a noite na mó classe. No set da Rio Mix, outside do Bronx, eletrobase. Então vem, senta no meu colo, tudo bem. Bebe do meu copo, você tem aquilo que eu adoro, baby. Pra me entorpecer, deixa eu usar você, a droga que eu gosto. Senta no meu colo, tudo bem. Bebe do meu copo, você tem aquilo que eu adoro, baby. Pra me entorpecer, deixa eu usar você, a droga que eu gosto. Você é a droga que eu gosto. Você é a droga que eu gosto. Você é a droga que eu gosto. A droga que eu tomo que me deixa assim. Gole no bicho com trago no green. Seu belo decote com seu short jeans. Então vem pra mim, menina linda que invadiu os meus sonhos. Essa noite você vem comigo. Mal chegou e já tirou o meu sono. Vamos viver um amor bandido. Ela é um drink punk, ela é samba rap, ela é soul e funk. Ela é minha dama, ela é minha amante. Quente como a chama que acende a blante. Bebe do meu copo, deita no meu ombro, senta no meu colo. Senta tá no ponto, plano gojo a bolo. Sinto o seu gosto, você é a droga que eu gosto. Vem me entorpecer até o amanhecer, então vem. Então vem, senta no meu colo, tudo bem. Bebe do meu copo, você tem aquilo que eu adoro, baby. Pra me entorpecer, deixa eu usar você, a droga que eu gosto. Senta no meu colo, tudo bem. Bebe do meu copo, você tem aquilo que eu adoro, baby. Pra me entorpecer, deixa eu usar você, a droga que eu gosto. Você é a droga que eu gosto. Você é a droga que eu gosto.